Fala galera, chegamos na área para o nosso primeiríssimo programa sobre esportes americanos. Meu nome é Juliano Damas e ao meu lado ele, Richard Militão. Fala Ju, tudo certo? E para iniciar com chave de ouro, hoje a gente vai fazer aquele especial sobre NBA. É isso aí pessoal, estão preparados para conhecer esse esporte que mora de pantufas no meu coração? E quem mais mora de pantufas no seu coração, Richard? Você sabe, né, meu parceiro? Ela, sempre ela, mas sem citar nomes. Ah, eu não vou falar nada, mas chega de enrolação e vamos ao que interessa, porque o primeiríssimo Big Play está no ar. Big Play! Pois é, vamos lá, Ju. Mas antes de tudo, como a NBA se organiza? Quantos times existem e qual o formato de competição? Conta pra gente. Deixa que eu te explico, Richard. Então, a NBA é formada por 30 times, ou melhor, 30 franquias. Os times são chamados de franquias porque muitas vezes mudam da cidade de origem. A gente vai ver depois que isso é até comum na história da liga. Mas voltando ao assunto, são 30 franquias que estão divididas em duas conferências, Leste e Oeste. É, isso aí. E cada equipe disputa 82 jogos durante a temporada regular. E os 8 primeiros colocados de cada conferência se classificam para os playoffs, que é disputado de forma eliminatória, em uma melhor de 7 jogos, vencendo que conseguir primeiro 4 vitórias. Os playoffs são separados em quartas de final de conferência, semifinal e final de conferência. Ao saber os dois campeões da Leste e Oeste, essas duas franquias disputam o grande título Larry O'Brien. Espera aí, você ouviu direito? O Juliano falou sobre troféu Larry O'Brien? Mas o que é isso? Durante o podcast, eu, Pedro Vitor, irei aparecer aqui para o quadro Explicando, onde, obviamente, vou explicar alguns termos que nossos ilustres apresentadores falarem. Começando pelo Larry O'Brien. Esse é o nome dado ao campeão da NBA do ano. Larry foi um político norte-americano e também foi comissário, uma espécie de presidente da liga por 10 anos, e fez diversas mudanças importantes na história da liga. Após se aposentar em 1984, a NBA o homenageou e deu o seu nome para o troféu. Entendeu tudinho? Podemos voltar com os apresentadores? Vai que é sua, Richard! E para você entender melhor, ouvinte, nos playoffs, o time de melhor campanha na temporada regular enfrenta o oitavo, o segundo joga contra o sétimo e assim sucessivamente. Além disso, as franquias, com as quatro melhores campanhas de cada conferência, possuem um mando de quadra, jogam os dois primeiros jogos em seu ginásio e, caso a série se estenda, eles também jogam a quinta e a sétima e decisiva partida em seus domínios. Olha, Richard, outro importante elemento na liga é o draft. Esse sistema regula a entrada de novos jogadores na liga. Explica como que ele funciona pra gente. Olha, Ju, o draft é um modelo adotado pelas grandes ligas americanas para dar aquele equilíbrio no campeonato. Nele, o último colocado do ano anterior tem direito a ser o primeiro a escolher entre os jogadores que vêm do basquete universitário. Assim, os times conseguem se fortalecer sem ter que gastar muito dinheiro em jogadores consagrados. Agora que a NBA funciona hoje em dia, vamos conhecer como ela chegou até aqui, não é mesmo? Como começou essa história de sucesso, Richard? Enquanto Elvis Presley dava show nos palcos, a NBA surgiu em 1949 após a fusão de duas grandes ligas de basquete que existiam na época, a ABA e a NBL. Pois é, Richard, mas nem todas as franquias das antigas ligas conseguiram se adequar ao modelo proposto pela NBA. Por isso, várias delas acabaram deixando de existir. Nossa, que coisa maluca isso, né? E com essa questão de mercado, o primeiro campeonato da NBA contou com apenas 8 franquias. E elas são conhecidas como as oito originais, e todas elas continuam disputando a competição até hoje. Bem, nos anos 50, várias franquias começaram a despontar, e a primeira que obteve grande sucesso foi o Minneapolis Lakers, que é o atual Los Angeles Lakers. Eles conquistaram 5 títulos na década de 50. Já na década de 60, a gente tem o domínio do grande Boston Celtics. Em 13 anos, eles conquistaram 11 títulos. E é claro, a gente não podia deixar de ressaltar a importância que teve Bill Russell. O pivô foi extremamente dominante na liga e ele é o jogador com mais títulos na história da liga. Um recorde... Acho muito difícil alguém quebrar esse recorde de 11 títulos, viu, Ju? Com certeza, Richard. Já a década de 70 ficou marcada por um grande equilíbrio entre as franquias. Muitas delas conquistaram seu primeiro título nessa época. E justamente também nos anos 70, aconteceu o início de uma grande rivalidade, que foi de Magic Johnson e Larry Bird. Um jogava pelo Los Angeles Lakers e o outro pelo Boston Celtics. Opa, opa, Celtics? Lakers? Você não está entendendo nada disso, ouvinte? Calma que eu te explico. Os Lakers de Los Angeles e os Celtics de Boston são os dois times que mais têm títulos na liga, e especialmente na década de 80, foram dominantes na NBA, conquistando 8 títulos. Vale destacar que neste período eles se encontraram nas finais em 3 oportunidades. Foram 2 vitórias dos Lakers, em 85 e 87, e uma dos Celtics, em 1984. Nessa época, a rivalidade entre os jogadores e também entre as cidades era gigante. Ficou curioso para saber mais sobre o período? Vai uma dica minha aí. Existe um documentário que conta bem essa história. Depois que acabar o Big Play, procure pelo documentário produzido pela ESPN, chamado Celtics Lakers, o melhor dos inimigos. Vale a pena conferir, viu, pessoal? Até mais! Essa foi uma das grandes rivalidades da história da NBA. Esses anos 80 realmente pegaram fogo, viu? E nos anos 90 a gente não pode deixar passar batido. Temos que falar com certeza de Michael Jordan e do seu grandioso Chicago Bulls. Pois é, Richard, o Michael Jordan entrou na liga no draft de 1984, que é considerado por muitos o maior draft de toda a história da NBA. Conta pra gente quem mais foi draftado nessa edição. Nossa, esse draft aí foi maravilhoso, né? A gente teve Charles Barkley, a gente teve Hakeem Olajuwon, a gente teve John Stockton e, é claro, o nosso brasileiro Oscar Schmidt, que infelizmente não teve a oportunidade de pisar nas quadras da NBA. E muito engana quem acha que o Michael Jordan foi a primeira escolha desse draft. Não, foi a terceira, né? O que dizer do Houston e do Portland que deixaram passar essa lenda? Bom, eu acho que até entendo ali o lado do Houston Rockets, porque eles escolheram o Hakeem Olajuwon na primeira escolha. Mas o Portland Trail Blazers deixar o Michael Jordan passar na segunda posição, eu acho que esse, sem dúvidas, é um dos maiores erros da história dos esportes americanos. É, o Olajuwon ainda conseguiu bastante sucesso na liga, venceu o título da NBA. Já o Portland, né, não conseguiu o mesmo sucesso. Eu tenho um amigo torcedor do Portland que deve arrancar os cabelos até hoje por causa desse draft. Pois é, viu? Mas vamos voltar ao assunto. É, os Bulls de Jordan foram campeões 3 vezes seguidas no começo dos anos 90. Em 1991, em 92 e em 93. Mas, após isso, Michael Jordan se aposentou da NBA e foi jogar beisebol na MLB, a Major League Baseball, que inclusive vai ser assunto num próximo episódio do Big Play. Essa mudança de esporte por parte do Jordan aconteceu porque vê-lo jogar beisebol era o sonho do seu pai, que havia sido assassinado em 1993. Então Jordan meio que fez uma homenagem a seu pai indo jogar na MLB. Um grande gesto do maior de todos, né? É, eu também achei muito emocionante isso, viu? É, o Jordan ficou 2 anos atuando ali pelo Chicago White Sox, Chicago Bulls, White Sox, aquela ligação, mesma cidade. Mas é óbvio que ele não teve o mesmo sucesso das quadras de basquete, né? E depois de 2 anos, o Jordan retorna para a NBA para a grande temporada de todas, que é de 1995 e 1996. A história do Jordan é engraçada porque tem várias aposentadorias, né? É bem interessante isso. Bem, com a volta de Jordan para a NBA em 95 e 96, nós tivemos a volta também de uma dinastia. Naquela temporada, o Chicago Bulls venceu 72 dos 82 jogos possíveis, um recorde histórico. Os Bulls chegariam ao título nessa temporada e nos próximos 2 anos, conquistando assim o segundo tricampeonato. E a gente tem que destacar também que nessa época a NBA começou a viver aquele boom, né? Não só por causa do Chicago Bulls e do Michael Jordan, mas também por conta do Dream Team, que contou com uma seleção incrível de grandes jogadores. Teve ali o Magic Johnson, teve o David Robinson, teve o Charles Barkley, enfim. Toda essa galera aí do Dream Team ajudou muito na popularização do esporte, tanto que foi na época que a Bandeirantes começou a transmitir a maior liga de basquete do mundo. Nos anos 2000, quem começa a dominar a década é o Los Angeles Lakers e o San Antonio Spurs. Primeiro, a gente tem que destacar o grande time que o Los Angeles Lakers formou, com aquela dupla maravilhosa entre Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Juntos, eles conquistaram 3 títulos no começo da década, em 2000, 2001 e 2002. Já o San Antonio Spurs tinha como destaque o treinador Greg Popovich e dentro de quadra Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginóbili. Eles conseguiram um grande feito, uma franquia que não tinha nenhum título, com o passar do tempo, conseguiu 5 campeonatos em 1999, 2003, 2005, 2007 e o último, já com esses jogadores mais velhos, em 2014. Mas é claro, esse título de 2014 aí, tudo bem que o Parker, o Ginóbili e o Tim Duncan foram importantíssimos, mas não tem como deixar de mencionar o Kawhi Leonard, né? Que jogador, e ele fez uma final extraordinária contra aquela equipe do Miami Heat, inclusive sendo eleito o MVP das finais. Detalhe importante também dessa final, que foi a primeira vez que um jogador brasileiro conquistou o título, mas isso é assunto para Lohane depois no podcast. E como não esquecer daquele toco maravilhoso do Thiago Splitter em cima do Dwayne Wade. Fenomenal! Já a atual década é dominada por ele, LeBron James. Um cara que domina todos os atributos da quadra. É um bom passador, é um bom arremessador, infiltra como ninguém. E é claro, né? Extremamente inteligente. Apesar de todo esse domínio, ele não conquistou todos os títulos, né? Pois é, Ju, a gente tem que mencionar esse pequeno probleminha que o LeBron tem em finais. Tudo bem, ele chegou desde 2011 a 2018, ele chegou em 8 finais. Perdeu 5, mas conquistou 3. Nas oportunidades que ele chegou à final, ele teve ali como favoritismo em pouquíssimas campanhas. Porque você jogar contra esse time do Golden State Warriors é uma coisa assim quase absurda. E grande parte desse, entre aspas, fracasso do LeBron James em finais se deve ao Golden State Warriors, né? É um time que realmente dominou os últimos anos, tendo conquistado 3 dos últimos 4 campeonatos. E pode dizer que revolucionou o basquete, né? Porque o Warriors tem um jogo basicamente de bola de 3 pontos, com Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green, Klay Thompson, entre outros. Pois é, Ju, e toda essa nova filosofia de jogo passa muito pelas mãos do Steve Kerr, né? Ele que participou daquele triplete do Chicago Bulls nos anos 90, ele trouxe uma nova dinâmica pro estilo de jogo do Warriors, que ajudou muito, e uma equipe que já havia vencido 73 jogos em 2015-16, conquistando o recorde, que era do Chicago Bulls, adicionou o Kevin Durant, que é o segundo melhor jogador do planeta. Você competir contra esse time do Warriors acaba sendo uma loucura. E com isso chegamos à década atual e à temporada de 2019, né? Muito legal dar esse mergulho pelo um pouco da história da NBA. Mas, depois de passar pela história da NBA, nada melhor do que apresentar o convidado do Big Play nessa entrevista, não é mesmo, Ju? Ótima ideia, Richard, e o cara entende de basquete, viu? Demais, ele é fera. Vamos bater um papo com o comentarista de NBA do Sport TV, Rodrigo Alves. Então, Rodrigo, como surgiu a sua paixão pelo basquete e de que forma esse amor se tornou a sua profissão? Trabalhar com NBA para mim é poder juntar duas coisas que são fundamentais para mim na profissão, que é trabalhar com jornalismo e juntando com um tema que eu sempre gostei, que eu acompanho já há bastante tempo. Eu comecei a acompanhar a NBA ali na virada dos anos 80 para os 90, acho que mais especificamente em 1990, um ano antes do primeiro título do Chicago Bulls. E eu tinha ali 13 para 14 anos e fiquei muito apaixonado por aquele time e o Michael Jordan surgindo como grande ídolo. E a partir dali comecei a acompanhar, claro, né, não dava para acompanhar naquela época como a gente acompanha hoje, com uma oferta de jogos muito grande, era difícil ver jogo da NBA naquela época e até conseguir informação sobre a NBA. Então eu comecei a acompanhar muito forte naquela época, mas só fui começar a trabalhar com a NBA muito tempo depois, já em 2002, quando eu lancei um blog chamado Rebote. E foi a partir do blog que eu acabei chegando aos poucos, devagarzinho, no lugar onde eu tô hoje, que é como comentarista, né? Eu tô há um ano e pouquinho, fiz um ano e pouquinho agora, como comentarista fixo do Sport TV. Já tinha comentado jogos lá várias vezes, mas sempre esporadicamente como convidado, né? O meu trabalho vinha sendo outro, no Globoesporte.com, meu trabalho fixo como jornalista. E de um ano para cá eu tenho sido comentarista fixo, que para mim é tipo a Disneylândia, né? Porque eu posso me dedicar totalmente à função, a fazer pesquisa, a mergulhar nos jogos. Não precisa ser uma coisa corrida e improvisada. Eu consigo realmente me dedicar totalmente ao tema. Corrido acaba sendo, principalmente na época de playoff, porque a pedreira é sempre muito grande, né? Um jogo atrás do outro, você tem que pesquisar para todos os jogos e ficar muito atento ao que está acontecendo. Nesse período que você está trabalhando como comentarista, teve alguma partida marcante e que é inesquecível para você? Como comentarista, é um caso muito recente que aconteceu agora nesse playoff, que eu estava comentando o jogo 2 da série entre o Golden State Warriors e o Los Angeles Clippers, e o Golden State, atual campeão, time super poderoso da NBA, abriu 31 pontos em casa no jogo 2, dominando totalmente a série, e o Clippers virou aquele jogo. Foi um dos momentos mais marcantes desse playoff e dos últimos playoffs. É um jogo que vai ficar, acho que, na memória de muita gente. E foi muito surreal, porque quando você está comentando um jogo e o time da casa, sendo o Golden State, abre 31 pontos, o jogo dá aquela relaxada. Você começa a falar de outras coisas, vai numa resenha, entra no Twitter para ver quem está comentando, brinca aqui, brinca ali. E aí o Clippers começa a voltar para o jogo, aos poucos as coisas vão mudando. E a gente tem um último quarto elétrico, completamente fora da curva de tudo que eu já tinha visto. E se concretiza aquela virada incrível. Estava fazendo um jogo com o Luiz Felipe Prota, que é um dos narradores que também fazem basquete no Sport TV. E, cara, quando acabou o jogo, a gente se olhou, assim, a equipe entrou na cabine e meio que o pessoal se abraçou, assim. Eu nunca tinha visto isso, nunca tinha vivenciado um negócio desse, porque realmente foi um jogo muito especial e muito fora da curva. E para dormir num dia daqueles é impossível, né? Você não consegue dormir. Você chega em casa 3 da manhã, aquele jogo acabou quase 3 da manhã, e não dá, você tá num nível de adrenalina ali que é muito surreal, e que eu acho que o esporte tem esse negócio de conseguir colocar isso nas pessoas. Então agora conta pra gente o seu jogo marcante, mas dessa vez trabalhando como repórter. Cobri como repórter em 2009 pro blog. Eu fiz uma viagem, eu trabalhava no Jornal do Brasil ainda, e fiz uma viagem para ir para 9 cidades para ver jogos da NBA. Uma viagem que eu fiz por conta própria, de férias, mas eu consegui algumas credenciais, então eu tinha acesso a alguns vestiários, a alguns jogadores. E eu lembro de, vou citar dois momentos aqui que foram marcantes de cobertura: um jogo em Nova York do Cleveland Cavaliers contra o Knicks, que era um jogo do LeBron indo até Nova York, e naquela época havia uma expectativa muito grande de que ele fosse para o Knicks depois da temporada. Ele acabou indo para o Miami e frustrou a torcida do Knicks, mas a torcida do Knicks estava esperando muito o LeBron, então cada jogo dele no Madison Square Garden era um acontecimento. Eles tinham que abrir salas para a imprensa porque não cabia todo mundo, tribuna de imprensa ficava lotada, a torcida completamente alucinada, e foi um momento muito marcante, porque nesse jogo o LeBron, se não me engano, ele faz 25 pontos no primeiro quarto, e aí o ginásio já veio abaixo. Foi um momento bem legal de ter visto no ginásio, assim, ao vivo, e depois poder ter ido à entrevista do LeBron, enfim, ver o cara ali de perto foi bem legal. E nessa mesma viagem, depois eu cheguei até Dallas, consegui uma entrevista com o Dirk Nowitzki dentro do vestiário do Dallas. E foi super legal ali, porque ele é um cara super do bem, né? Super gente boa. E me contou ali naquele momento, ia ter um Mundial em 2010, e naquela época o Nowitzki era considerado o exemplo, o grande modelo, o cara que pagava o seguro do próprio bolso para defender a seleção da Alemanha. Era um momento que os jogadores brasileiros eram muito criticados, porque não gostavam de jogar pela seleção, e o Nowitzki era o oposto disso, era o grande exemplo. E naquele momento ele falou para mim no vestiário que estava pensando em não jogar o Mundial. E ele não tinha falado isso para ninguém ainda. Ninguém cogitava a possibilidade do Nowitzki não jogar o Mundial. Imagina, o cara sempre joga, sempre se sacrifica. E foi a primeira vez que ele falou isso para alguém. E eu publiquei essa matéria no Globoesporte.com. E de fato, em 2010, ele não jogou o Mundial. Ele acabou ficando fora, que foi uma grande surpresa para todo mundo. Eu não sei se ali no vestiário ele deve ter pensado: ah, falar isso aqui para esse brasileiro, ninguém vai ver mesmo, então beleza. Mas para mim foi ótimo, né? Porque além de ter entrevistado um cara muito icônico, que acabou de se aposentar, né, e uma carreira muito incrível, foi legal por ter tido essa questão da informação também. Então são esses dois casos aí que eu lembro de terem sido mais marcantes para mim em cobertura. Na sua opinião, quais são os melhores times na história da NBA e qual o melhor que você conseguiu ver pessoalmente em quadra? O Chicago do Michael Jordan, né, dos 2 tricampeonatos, eu acho muito bom, mas também não vi na quadra. E atualmente eu acho que esse time do Golden State, dessa pequena dinastia que está rolando agora, de títulos seguidos, e um time que tem condição ainda de ganhar o campeonato de novo, para mim está entre os melhores times de basquete que eu já vi, sem nenhuma dúvida. Mas também nunca vi na quadra o Golden State. Já vi alguns times de NBA jogando no ginásio, mas esse Golden State ainda não vi. Quem sabe ainda dá tempo de pegar um joguinho do Golden State nessa temporada, na próxima, se o time não se desmontar na próxima temporada, né? Tomara que não. Ou tomara que sim, para a NBA também ficar mais competitiva, né? Nunca sei. Mas tem muito time bom jogando. Eu consegui ver na quadra o San Antonio Spurs ainda com Tim Duncan, Manu Ginóbili, Tony Parker, no jogo contra o Dallas Mavericks em Dallas. E foi muito legal poder ver aquele time ao vivo ali, jogadores como o Ginóbili, por exemplo, que eu já tinha visto várias vezes pela seleção argentina em ginásio e acompanhei boa parte da carreira dele, cobrindo torneios da seleção brasileira, né, em que enfrentava a seleção argentina. Mas aquele San Antonio, que é um time que eu admiro muito, que talvez hoje seja o time que eu mais admiro na NBA como franquia, não chego a ter um time para torcer, mas o San Antonio é o time talvez pelo que eu tenho mais simpatia. Então, ter visto aquele time, ainda que tenha sido uma única vez, foi uma experiência muito legal, poder ver o Tim Duncan em quadra, o Ginóbili em quadra, o Tony Parker em quadra. É legal quando a gente pode estar perto ali, né, desses caras. E qual o melhor jogador da história da liga? É o Michael Jordan, não só por ter sido um ídolo de infância, mas eu realmente acho que a carreira dele ainda está acima de todas as outras, apesar de eu discordar dessa ideia de que não se pode duvidar disso, nem é uma heresia. Eu não acho nada disso, acho que o debate está aí para acontecer e eu acho que o LeBron James está muito perto dele. E o Michael Jordan eu nunca vi na quadra, nunca vi, já até vi pessoalmente num evento em Nova York, que foi até meio surreal, porque ele chegou meio de surpresa, era um evento que não estava prevista a presença dele, e ele chega numa quadra de rua do Harlem, era um evento que estava rolando, e cara, quando ele chega é um negócio assim, é o momento que a perna balança, e é raro isso acontecer. Eu não tenho muito essa coisa de idolatria com atleta assim, mas no caso do Jordan, aquele momento ali foi bem especial. Mas eu nunca vi o Jordan jogando pelo Chicago na quadra. O LeBron já vi algumas vezes jogando pelo Cleveland e depois pela seleção americana, vi algumas vezes também em cobertura de Olimpíada. Então é muito especial ver um cara desse nível jogando. Eu acho que é um privilégio para quem é dessa geração de poder acompanhar a carreira desse jogador. Eu dei essa sorte incrível de poder acompanhar a carreira inteira do Jordan e depois a carreira inteira do LeBron. Então acho que a gente só pode comemorar isso aí. Não vejo muito sentido nessa rivalidade meio boba de um ficar atacando um torcedor, ficar atacando o torcedor do outro time. Mas o meu é melhor que o seu. Pô, aproveita os dois e acho que tá tudo no mesmo barco, assim. É um momento muito privilegiado de a gente ter na história grandes jogadores atuando nesse momento. Valeu demais, Rodrigo, por participar do nosso programa de estreia. Eu avisei que o cara entende do assunto, não é mesmo, Richard? Obrigadão, Rodrigo! Dando continuidade no Big Play, é importante a gente falar sobre o All-Star Weekend, não é mesmo, Ju? Mas com certeza, Richard. Na segunda semana de fevereiro, a temporada regular da NBA tem uma pequena pausa para essa semana do All-Star. Os eventos acontecem em 3 dias, sexta, sábados e domingos. É isso aí. O All-Star é meio que uma forma de a NBA difundir mais a liga, além de servir como puro entretenimento. Exatamente. E olha, o que eu mais acho legal são as diversas atrações. Nas sextas-feiras, sempre rola o jogo das celebridades, que são aquelas personalidades famosas e tal. E o jogo dos calouros, que são os novos jogadores que entraram naquele ano na liga. Eu sempre dou risada com o jogo das celebridades. Aquilo só prova que nem todo americano é bom de basquete. Mas o final de semana é cheio, viu? No sábado tem os torneios de habilidade, de cestas de 3 pontos e o de enterradas. Eu lembrei agora do Justin Bieber jogando, você lembra? Foi hilário. Só não foi pior do que aquele chato do Kevin Hart, todo ano ele tá lá. Mas pra finalizar, no domingo nós temos o grande evento, que é o Jogo das Estrelas. E legal que para participar dessa partida tem uma votação aberta para o público e para os jornalistas. Com isso, 10 jogadores são selecionados, ou seja, 5 de cada time, e o restante dos jogadores são selecionados pelos técnicos dos times. Outra coisa bacana é que o formato mudou nos últimos 2 anos. Antes, os times eram selecionados em jogadores de Conferência Leste e Oeste. Agora, os 2 jogadores mais votados de cada conferência escolhem quem vai fazer parte do seu esquadrão. É isso mesmo, é igual aquele quem venceu tira o melhor. Aquele paroímpar, aquele futebol de rua que a gente escolheu ali, vem o meu amigo e tal. Nossa, eu prefiro muito mais esse modelo, viu? Ficou muito mais competitivo. Ah, com certeza. Antigamente teve uns jogos que foram meio chatos, agora pelo menos tá uma competitividade maior. Trash Talk. Eita, rapaz, é isso mesmo? Vamos colocar fogo no Big Play. Se prepara, porque vem polêmica por aí, porque é hora do Trash Talk. É isso aí, Ju, vamos esquentar esse negócio. Que tal a gente fazer uma breve discussão sobre os maiores times da história da liga? Pra isso, a gente vai chamar também o nosso companheiro de equipe, Vinícius Passos. Isso aí, galera, já tô com os meus mamilos aqui à mostra, porque lá vem polêmica aí, hein? Top demais, eu adoro polêmica. Será que o ouvinte vai gostar da nossa opinião? Bom, pra começar nossa discussão, eu vou dar o meu palpite. Eu acho que a maior franquia da história da NBA é o Chicago Bulls. Você ter o Michael Jordan no seu elenco já credencia muita coisa. E uma equipe que, até então, quando o basquete não tinha a bola de três ali como principal arma, conseguir vencer 72 jogos e 6 campeonatos em 10 anos, eu acho que é muita coisa. Então eu colocaria ali o Bulls como o maior time, assim, e maior franquia da história da NBA. Olha, se tratando de franquia, acho que o Lakers não pode ficar de fora dessa, porque realmente, se tratando de conhecimento, né, os Lakers eles têm uma visibilidade para o mundo ali muito grande. A gente vê filmes americanos, a gente sempre aborda o Los Angeles Lakers como assunto. E não dá para deixar também os grandes da história, né? A gente tá falando aí do time que foi do Kobe Bryant, do time do Shaquille O'Neal. Tivemos os anos 80 aí brilhantes com o Magic Johnson. Então, enfim, na minha opinião, acho que eu fico com o Lakers como franquia. Bem, e já que você citou os Lakers, eu acho que a gente não pode deixar de citar o Boston Celtics, porque afinal eles são os maiores campeões e aquele time com o Bill Russell foi 11 vezes campeão da liga. É uma coisa espetacular. A gente vê nos dias de hoje o Golden State, que venceu 3 dos últimos 4, imagina um time que venceu 11 quase consecutivos, né? Vários desses títulos foram consecutivos. Tá certo que era no passado, né? Na década de 50, 60. Era um outro basquete diferente do que a gente vê hoje em quadra. Mas mesmo assim, eu colocaria como um dos maiores da liga. Eu acho, inclusive, que é mais ou menos a discussão como a gente vê Messi, Pelé. É praticamente outro esporte. Mas, como ambos estão jogando futebol e como o basquete de hoje acaba sendo também o basquete daquela época, acho que o Boston Celtics tem que ser colocado nessa discussão. É, eu acho que o Golden State Warriors é um bom parâmetro, assim, principalmente se a gente for discutir a questão do melhor. É, eles quebraram, inclusive, o recorde dos Bulls, a gente já citou isso aqui no programa, mas você ter 5 All-Stars num time, como eles têm nessa temporada, com o DeMarcus Cousins, o Klay Thompson, o Stephen Curry, o Draymond Green e o Kevin Durant, também é uma coisa, assim, muito absurda. Eu acho que o Warriors mudou totalmente o basquete atual, principalmente, e conseguiu vencer o LeBron James em várias finais. Então, tipo assim, o Warriors também tem que estar nessa discussão entre maiores e melhores. Deixa eu colocar uma coisa, então, pro Vinícius e pro Richard. O que você acha dos Spurs? Porque foi um time que venceu 5 títulos da liga, tá bem que foram espaçados, né, esses 5 títulos, mas que antes da chegada do Greg Popovich não tinha vencido nenhum. É, vocês acham que a gente pode futuramente colocar esse Spurs, essa era Popovich na franquia de Santo Antônio, como uma das maiores e mais duradouras equipes de sucesso na liga? Porque a gente sai ano, entra ano, perde jogadores, perde as principais ligas, as principais estrelas, e o time continua nos playoffs. É, um time que consegue manter essa estabilidade, né? Sempre se mantém competitivo, né? Tivemos aí a geração do Parker, do Duncan, que foi brilhante também. Mas eu acho que é uma construção de história ainda nova. Não chega a ser uma das franquias brilhantes, né? Assim, eu acho que está um patamar abaixo dessas que a gente citou agora, como Bulls, Lakers, Boston. Mas está caminhando para construir a sua história. Finalizando o nosso Trash Talk, o Vinícius ou o Richard queria falar de mais alguma franquia que guarda na memória, que acha espetacular do nível dessa que a gente está falando, ou é só isso mesmo? Eu acho que num contexto geral a gente também tem que citar o New York Knicks, né? Não somente pelos títulos, mas assim pela relevância e pelo mercado que Nova York atrai. Então assim, o Knicks já contou com grandes jogadores na história da liga, e eu acho que com certeza deve ser uns times assim, considerados entre os maiores e entre as melhores franquias da história da NBA, sim, viu? Então, eu gostaria de deixar um questionamento aí para vocês. Se vocês acham que o Golden State tem potencial para atingir esse nível de franquia aí do Bulls, do Lakers, que é um time que, enfim, a gente pode pegar os últimos 4 anos aí, tem sido dominante. Olha, eu acho que com certeza daqui uns anos a gente vai olhar para essa época e ver como o grande time da década, em contrapartida com o grande jogador da década, né, que vai ser o LeBron James indiscutivelmente. Mas esse time do Warriors, eles fazem um jogo completo. Ele é muito famoso pelas bolas de três, mas quem assiste o jogo dos Warriors sabe que o time é completo, ele entra também fazendo bolas de garrafão e tudo mais. É um time realmente espetacular. Você concorda comigo, Richard? Ah, eu concordo. O Warriors é um time assim praticamente imbatível, né? Muito difícil você vencer uma série de playoffs contra o Golden State Warriors. Pense você vencer 4 jogos contra o Warriors, eu acho que dificilmente algum time nessa década vai conseguir tal feito. E você ter também um time com o Stephen Curry, que possivelmente vai ser o melhor shooter da história da liga, e ter o segundo melhor jogador do planeta, que é o Kevin Durant no time, você já tem muita vantagem já, né? Então eu acho que o Warriors daqui a uns anos pode estar nesse parâmetro de Lakers e Celtics, sim. Muito bem, vamos finalizar agora o nosso Trash Talk, mas antes eu queria dar um pitaco, porque a gente falou de grandes franquias da liga e não falou de uma certa franquia chamada Oklahoma City Thunder. Por quê? Porque ela é minúscula. Pra quem não sabe, o nosso querido Richard é torcedor do OKC, ou Oklahoma City Thunder, mas só vem sofrendo, né? Mas vamos falar de coisa boa, que não é o OKC, nem também a TechPix, porque é hora do Double Double no Big Play. Double Double. Depois de você ter acabado comigo, né? Eu tô lembrando daquela bola do Lillard até agora. Mas vamos falar de coisa boa. Agora é hora do nosso Double Double, aquele joguinho rápido de perguntas e respostas instantâneas. Eu acabei com você, mas eu não menti. Mas sabe que eu adoro essa coisa? Isso me faz lembrar daquele quadro antigo do video show da Angélica, lembra? Claro que eu sei. Chamava videogame. Bons tempos, viu? Eu era só um pequeno garoto que não fazia nada da vida. Ok, ok. Chega de crise existencial. Vamos chamar nossos ilustres convidados para participar do quadro. Bora lá então, Ju. Hoje nós conversamos com o jornalista do Sport TV, Leonardo Hamawaki, e com Gabriel Bressanin, dono do perfil do Twitter Mano da Quebrada OKC. Olha, já vou adiantar que eu sou fã dos dois, viu? Bom, já que paramos no assunto Warriors, você acha que o Golden State leva esse ano mais uma vez, Gabriel? Como todo mundo sabe, é o grande favorito, né? A primeira demonstração disso foi no jogo que precisava ganhar do Clippers, com o último jogo agora, né? Kevin Durant, 50 pontos. Mesmo sem o Cousins machucado, eu acho que sim, são os favoritos. E se eu fosse opinar hoje, eu acredito sim que Golden State é o grande campeão da NBA dessa temporada. Agora vamos jogar mais uma polêmicazinha, inclusive que tem gerado muito debate nessa temporada. Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo? Quem você prefere, Léo? Entre escolher Antetokounmpo e Kevin Durant é difícil, porque mesmo eles tendo algumas características físicas bem parecidas, o Durant joga na posição 3 mesmo, necessariamente, e o Giannis é um cara mais de garrafão, né? Ele não tem um chute de 3 pontos, é um cara mais dominante lá dentro. Mas eu escolheria ainda o Kevin Durant, meu time. Eu acho um jogador mais completo. Tem força, tem muita agilidade, tem chute. Que hoje o basquete moderno, se você não tiver chute, não tiver chute de 3 pontos, um chute de média distância, você não ganha jogo. Se o Giannis treinar e conseguir pegar uma bola de 3, se ele conseguir ter essa arma também, cara, aí ele vai ser imparável. Porque o biotipo dele é muito bom, ele é muito alto, muito plástico, muito forte, muito habilidoso. Cara, se ele tiver o chute de 3 pontos, ele domina a liga. Pra mim ele vai ser o cara, ele vai suceder o LeBron James como cara da NBA, isso é fato. Não vai ser o Durant, não vai ser outro jogador, vai ser o Giannis. Pelo que ele representa, né, dentro de quadra. Mas hoje eu escolheria o Kevin Durant. E pra você, Gabriel, quem é melhor? Antetokounmpo é um dos grandes favoritos ao MVP dessa temporada, né? Ele e o Barba. É inacreditável o que esse cara faz em quadra pelo seu tamanho, sua força. Mas eu acredito que o Kevin Durant ainda seja melhor pelo seu complemento arremesso, cara. Ainda acho que o Antetokounmpo precisa aprimorar o seu arremesso, né? Ele não tem um bom arremesso, apesar que agora tá caindo alguns arremessos dele de 3 e tal, mas você vê que o jogo dele é muito limitado às suas enterradas, às suas bandejas de força. Então eu acredito que o Kevin Durant seja um jogador mais completo, por conta da sua infiltração e também do seu ótimo arremesso de fora e também de 2 pontos. E o Stephen Curry, hein? O que falar dele? Vocês acham que ele é o melhor armador da história da liga? Eu acho muito difícil considerar o Stephen Curry como o melhor armador da NBA hoje, ou da história, na verdade, né? O fato é, ele realmente mudou a liga com as suas bolas de 3. Ele revolucionou essa liga. A maneira de se ver uma bola de 3 hoje é muito diferente por conta do Stephen Curry. Ele mudou esse patamar. Mas acho que tem armadores melhores. John Stockton, Magic Johnson, o Jason Kidd jogou muito bem também. Um cara muito. O Tony Parker, o francês. É difícil ainda afirmar. Acho que ele tem que terminar a carreira dele primeiro, para depois a gente fazer uma análise como essa. Porque vai que ele ganha mais 3, 4 ligas, né? Ele tá novo ainda. Então aí sim ele viraria o melhor armador da história, sabe? Stephen Curry, o melhor armador da história, eu acho que não. Eu acredito que não, porque é muito difícil você falar o melhor da história. Teve o melhor de cada tempo, mas mesmo assim, eu acredito que Curry não é o melhor da história. Steve Nash, Magic Johnson são outros caras absurdamente bons na sua posição. Então eu acredito que Curry não é o melhor da história. Eu acredito que ele vai ser, sim, o melhor arremessador da história. Nunca vai ter, acho que, um shooter igual ele. O cara tem um gatilho espetacular, rápido, preciso. O cara arremessa de qualquer lugar. Então acho que o melhor arremessador da história ele é assim, mas o melhor PG não é. Melhor arremessador, sim. Agora uma pergunta de combinar eras. Se os Bulls de Jordan enfrentassem o Golden State, quem levaria melhor? O Bulls. Não cheguei a ver, né? A ver, assim, a época do Bulls, mas vendo vídeos, vendo aquele time com o Pippen, com o Jordan. Aquele time era muito dominante. Era um time que fazia o que queria na quadra. Até o louco do Dennis Rodman, né? Mas fazia o que queria dentro da quadra. Ele dominava o adversário de uma maneira impressionante. O Bulls levaria. O Bulls levaria porque... acho que ele foi o melhor time da história, se você for pensar. Até os reservas eram muito bons, né? O banco era muito bom e os cinco titulares eram impressionantes, né? Bulls de 96 ou Warriors? Eu acredito que o basquete se desenvolveu muito naquela época, né? Michael Jordan fazia 50, 60 pontos e não arremessava uma bola de 3. Então eu acho que o basquete ele se desenvolveu demais, as defesas se aprimoraram, os ataques se aprimoraram e eu acredito que se tivesse esse confronto hoje, entre o Bulls de hoje, com o DeMarcus Cousins saudável e tal, Kevin Durant, Klay Thompson, eu acho sim que o Warriors ganharia esse confronto por conta do desenvolvimento que teve o basquete, da bola de três, do ataque, da defesa ser mais forte. Então eu acredito sim que o Warriors venceria esse Chicago Bulls. É uma pergunta muito difícil essa, cara, mas eu acredito que daria o Warriors. Interessante que existe sempre o debate entre maiores em todos os esportes. No tênis a gente tem duelo entre Federer e Nadal. No futebol americano a gente tem Brady, Manning. Mas e na NBA? Jordan ou LeBron? Muito complicado sempre, né? Se afirmar agora no futebol, Pelé e Maradona. Mas é inegável. Michael Jordan é o melhor de todos, é o maior de todos. O cara tinha uma inteligência de jogo impressionante. Uma visão de quadra, um estudo tático, uma habilidade. E uma força, um vigor físico, um vigor técnico muito acima da média. Michael Jordan, ele é o símbolo do basquete mundial. Você olha pra ele e, cara, vão espelhar em quem? Michael Jordan. Acho que o LeBron é forte, o LeBron é técnico também, mas o Jordan é mais completo. Eu acho o Jordan mais completo. O LeBron se usa muito da força física. Eu acho que se a gente, eu sempre falo que se a gente tira um pouco da força física dele, acho que a técnica não prevaleceria. O Jordan não. O Jordan, se tirar a força física dele, ele vai conseguir jogar com a técnica. Então, assim, o Michael Jordan é o maior de todos, é inegável. Inspirou muita gente, como, por exemplo, o Kobe. Se a gente for ver, comparar as jogadas do Kobe Bryant, eram muito parecidas com o que o Jordan fazia. Então, todo mundo tentou, de alguma maneira, copiar o Jordan. É inegável, o Jordan é o maior de todos, vai ser difícil alguém superá-lo. E você, Gabriel, o que acha? Solta o verbo. É muito difícil, cara, eu sou de 96, então quando eu nasci, o Jordan tava jogando e tal, eu não peguei muito do Jordan jogando, vem acompanhando o LeBron e tal, mas por vídeo, eu acho que o Jordan fez é um absurdo. Inúmeros títulos, inúmeros arremessos do Clutch Time pra vencer campeonatos e tal, então eu acredito que pelo fato títulos, eu acho que ainda o Jordan ainda se separa um pouco do LeBron. Os dois são absurdamente incríveis. Eu não acho que essa comparação é muito difícil, porque são épocas diferentes, tem o melhor de cada sua época, mas eu ainda acho que o Jordan não tem como comparar ele, cara. Eu acho que o Jordan ainda é superior a todos que ainda estão aí nesse basquete. Valeu demais, Leonardo Hamawak e Gabriel Bressanin, o mano da quebrada OKC. Vocês mandaram bem demais no Double Double. Esses caras sabem tudo de basquete. E só queria agradecer ao mano da quebrada OKC, que deve estar desolado, assim como eu, por causa da derrota do nosso Thunder na primeira rodada dos playoffs. Tamo junto, Gabriel. Senti aqui também. E para quem quiser acompanhar mais do trabalho dos nossos convidados, é só seguir no Instagram Léo Ramauac e o Mano da Quebrada no OKC, que é @tandãodamassa. E depois desse bate-bola da hora, que tal a gente comentar sobre alguns dados e recordes da liga, Richard? Eu topo demais, Ju. Será que vai ter algum jogador do meu Thunder nessa? Ah, lá vem você de novo com esse clubismo chato. Eu só queria mostrar para o ouvinte o meu amor e o ódio por essa franquia. A gente já viu, né, Richard? Mas ainda bem que você não mencionou o nome desse jogador aí, Westbrook. Quem sabe ele não entra nessa parte. Eu gostaria de ver o nome dele. Beleza, Richard. Mas então, vamos chamar a nossa parceira Lohane para contar isso pra gente? Mas é claro, meu parceiro. E aí, Lohane, fala pra nós quem são as maiores franquias e os jogadores destaques da liga. Fala, Ju. Fala, Richard. Beleza? Então, vamos começar com os maiores campeões? Bom, o maior vencedor da NBA é o Boston Celtics. O time do estado de Massachusetts tem 17 conquistas. Atrás dele vem o Los Angeles Lakers, com 16, seguido do Bulls e do Warriors, com 6, e o San Antonio Spurs, com 5. Caramba, que domínio dos Lakers e Celtics, hein? Tá parecendo o meu São Paulo na Libertadores, não queria falar nada. Eu acho que tá mais para o meu Corinthians no Brasileirão, viu? Mas agora, Lohane, conta pra gente, quem são os maiores cestinhas da história da NBA? Claro, Richard, só se for agora. Bom, quem lidera a lista é o Kareem Abdul-Jabbar. Em segundo temos o Karl Malone, seguido de Kobe Bryant, LeBron James e Michael Jordan. Vale lembrar ainda que o LeBron passou pelo Jordan nessa temporada. E, é claro, né, eu amo King James. Eu acredito que ele vai bater ainda todos os recordes possíveis. Que homem é LeBron James? Tô com você nessa, Richard. Mas agora eu fiquei curioso. Lohane, tem brasileiros na liga? Bom, Juliana, é difícil falar onde não tem brasileiro, né? Olha, vou te falar sério, meu parceiro. Atualmente temos o Nenê, que joga no Houston Rockets, o Raulzinho, que defende o Utah Jazz, o Bruno Caboclo, que tá batendo bolão no Memphis Grizzlies, e o Felício, que joga nos Bulls. Sem contar que tivemos o Anderson Varejão e o Leandrinho, que já foi eleito também o sexto homem na liga, o Alex e o Marcelinho Huertas. Poxa, muito legal saber que tem brasileiros em todo canto, não é mesmo? Mas, pelo que eu sei de brasileiros, eles não curtem só participar não, eles gostam de ganhar também. Conta, já algum brasileiro foi campeão da liga? Já sim, viu? O Thiago Splinter foi o primeiro brasileiro campeão na temporada 2013-2014. Quando atuava ainda pelo San Antonio Spurs. No ano seguinte, foi a vez de Leandrinho conseguir o feito pelo Golden State Warriors. Valeu, Lohane, pelas informações. Bem, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso primeiro programa. Mas calma que tem mais por aí. É isso mesmo, Richard. Na próxima edição, o Big Play fala sobre a MLB, a Major League Baseball. Não sei você, mas eu já tô ansioso. Eu também, viu, Ju? Então até semana que vem, galera. E não deixem de acompanhar o Big Play no Twitter, onde comentamos sobre as ligas americanas e avisamos sobre as próximas edições. É só procurar por @_BigPlay. E estamos também no Instagram. Procure por Big Play Podcast, já segue e deixa aquele like maroto. É isso aí, galera. Até a próxima. Partiu!